a parada é mais quente. Não questione o que digo, se quer ser bem feito. Pouca ideia, vagabundo, pra pilantra, pra safado. Que aguenta na quebrada, cai no prego, rasga o rabo. Talarico, puto, jack, pedófilo, sem massagem, sem dó. Na churrasqueira vira pó, é a lei do pântano. Que fita louco, delator, que aguenta a boca. Tá de toca na quebrada, vira moça, moça. Cai na sopa, sem axé, pra milharal, busco aval. Senta o pau, pra verme, sem salve geral, tá normal. Sem cabral, caos total na quebrada. Pagando de irmão, mas sem responsa de nada. Diz que pá, punk, punk é bambambam cabuloso. Mas ele mostra pra caralho, monstrão. Mete o louco, folgado, simpático, sático, abusado. Trepado nos carros, diz que é gangue externado. Engomado, todo bravo, todo uniformizado. Bombado, inchado, um alvo fácil no mercado de otário. Baixa o áudio do celular, quem que fala? Fala mesmo, qual que é a fita? Apresenta, tu na cena, vou pra treta, tu esquenta. Deixa ele pensar que tá normal, essas brechas na quebrada. Dão na entrada, na área, salve de bala, canalha. Arrasta toda, leva a mula, quebrando as pernas, malandrão. Na função, crescendo os olhos na mulher dos ladrão. Sem perdão, irmão, já entro pra treta. Mó proceder de gorila, atitude zero, engatilha, elimina o bico. Passa régua, paletó de madeira na cadeia. Pouca ideia no mundão, certo esfarela na seta. Já cai, já subiu, ninguém viu. De fuzil, atirar o fogo de quebrou. José Ruela sumiu. Aqui o fazer é. Se o bicho pega pro teu lado, véi, um abraço. Não faz chuva. Aqui o fazer é. Se o bicho pega pro teu lado, véi, um abraço. Papo não faz chuva. Aqui o fazer é. Se o bicho pega pro teu lado, véi, um abraço. Papo não faz chuva. Aqui o fazer é. Se o bicho pega pro teu lado, véi, um abraço. Se eu chegar nessa rima assim, de mansinho, vai pensando que é boy, que é bonzinho, é ruim. Esses bicos sem conceito na rua pra mim, ignoro, passa régua sendo estopim. Tô correndo atrás de um qualquer, de um din-din, mas cruzou meu caminho, eu derrubo o facinho. O nosso juro é racional, não faz, não faz, não somos fãs de canalha, canalha. Diz que é pá, diz que é pum, então tá, zum zum zum, eu vou bolando mais um. Se pá e pum, cê quer doce, te dou bala dum dum. No buzum, pouca ideia pra Jack e Bruno. Justiça é falha, rua certa e momento oportuno. Seu rumo, caminho, viela, caixão, sangue bom. Acorda logo, me ostenta ilusão. Não sou creme nem crime, subestime, elimino seu time. Time de zaga, não investe no ataque. É como um bate, flash, Kodak, história sem brilho, vida de araque. Pra Kojak, suspeito é suspeito, bala no peito. Aquele jeito, sem crime, perfeito, sujeito. Que cê quer, eu te dou. Proceder, ramelou. Disciplina, julgou, demorou. Mais um otário, que o final chegou. Joga em pô, caro, coroa. Demônio na garoa, do inferno ao céu. Juízo ou réu, mané, Manuel. Que bléu, bléu, bléu. Do cap e o Jack morreu de chapéu. Bicho pega pro teu lado, véi, um abraço. Papo não faz chuva, aqui o papo é. Se o bicho pega pro teu lado, véi, um abraço. Papo não faz chuva, aqui o papo é. Se o bicho pega pro teu lado, véi, um abraço. Papo não faz chuva, aqui o papo é. Se o bicho pega pro teu lado, véi, um abraço.